Namastê, caros ouvintes. O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita o coração de todos vocês. Uma vez mais, sejam todos bem-vindos a mais esta edição do programa Lux Esotérica, com a apresentação aqui de Osmar de Carvalho, que uma vez mais recepciona, dá as boas-vindas a todos que já são nossos contumazes ouvintes e a você que está chegando aqui na Rádio Esotérica FM pela primeira vez. Estamos na reta final do nosso curso de introdução aos princípios fundamentais do esoterismo e da teosofia. Para nosso privilégio, ouvintes, temos tratado com vocês dos assuntos fundamentais da filosofia esotérica, os princípios da reencarnação, a lei do karma e a lei do dharma já foram abordados aqui por nós, e as leis cósmicas que estão por trás do universo. No início do nosso curso, nós também já abordamos. Então, ouvintes, nesta fase final do nosso curso, que deve terminar na final da próxima semana, segundo a nossa previsão, nós estaremos levando para vocês aqui temas que são atinentes ao caminho da espiritualidade. Inclusive, estamos usando como base no dia de hoje este texto homônimo, O Caminho da Espiritualidade, que está lá na seção de membros da Loja Esotérica Virtual em www.levir.com.br. Se você já é associado da Levir, acesse a seção de membros, o curso de teosofia. Lá vocês terão esse texto que nós vamos utilizar como base para nós realmente abordarmos o caminho da espiritualidade, ouvintes, pois este é realmente o objetivo deste curso, é de esclarecer a todos aqueles que estão buscando a sua espiritualidade, estão buscando o caminho consciente da elevação espiritual. Então, tudo isso, ouvintes, é chamado genericamente do caminho, a senda, caros ouvintes, que leva o ser humano à evolução. Nós já falamos extensamente, antes que esse curso entrasse no ar, sobre muitos detalhes técnicos da senda das iniciações, quando nós tivemos a oportunidade de estudar com vocês o livro Os Mestres e a Senda. Mas no dia de hoje nós estamos aqui abordando do ponto de vista inicial, do ponto de vista do começo da caminhada, ouvintes. Então, o nosso texto aqui nos diz que nas escrituras cristãs, no Evangelho de São Mateus, existe lá uma passagem muito significativa, quando um jovem se aproximou de Jesus e lhe fez a seguinte indagação. Isso está lá no Evangelho de São Mateus. Então, alguém se aproximou do mestre e perguntou: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E Jesus lhe respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? O bom é um só, mas se queres entrar para a vida, guarda os mandamentos. Então, retrucou aquele moço: Tudo isso tenho guardado, que me falta ainda? E Jesus lhe respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois vem e segue-me. E o moço, ouvindo essas palavras, saiu pesaroso, pois era possuidor de muitas propriedades. E este moço, caros ouvintes, na verdade, era Nicodemos. Então, esta passagem bíblica de Nicodemos pode, caros ouvintes, se aplicar praticamente a todos nós. Porque Nicodemos, ouvintes, é exatamente o símbolo daquele homem que termina o caminho da ida. Os hindus nos dizem, caros ouvintes, que existem dois caminhos. O caminho da ida, quando a nossa espiritualidade sai do seio da divindade e vem para a matéria, então ela caminha de um jeito que é sempre desejando, sempre se apropriando, sempre aumentando as capacidades do seu eu, do seu egoísmo, tendo realmente apego muito grande com as coisas, com as pessoas. Mas esse caminho da ida, caros ouvintes, ele termina um dia. Quando realmente o indivíduo já tem tantas posses, como era o caso de Nicodemos, quando o ser humano já é respeitado na sociedade, quando ele já tem uma posição dentro do tecido social, e aí, caros ouvintes, começam a surgir aquelas questões mais profundas, aquelas questões que só quando o indivíduo está bem alimentado, agasalhado, com um teto sobre a sua cabeça, quando as coisas estão razoavelmente organizadas, quando aparentemente tudo se resolveria, surge, ouvintes, exatamente aquelas indagações transcendentais, as verdadeiras questões espirituais. Porque todos nós, obviamente, viemos aqui para fazer três coisas, ouvintes. Viemos aqui para existir, para sobreviver, viemos também para viver e, principalmente, nós viemos para transcender, ouvintes. Ou seja, sobreviver, viver e transcender deveriam, obviamente, ser as ocupações fundamentais do ser humano. E, lamentavelmente, por uma série de injustiças, por uma série de coisas que acontecem no mundo, que realmente não estão de acordo com o que o ser humano realmente é, pois todos nós somos seres espirituais, exilados aqui na matéria, buscando a nossa experiência. Então, ouvintes, quando nós apenas estamos apegados à sobrevivência, não resta tempo, não resta espaço para a espiritualidade. Mas aquelas pessoas que passam não simplesmente a sobreviver, mas passam a viver, aí sim, ouvintes, tem espaço para a sua espiritualidade. Porque dentro do ser humano existem indagações, existem verdadeiros impulsos muito mais profundos do que simplesmente se alimentar, se reproduzir e realmente fazer tudo o que a vida material nos requer para que nós simplesmente sobrevivamos. Então, nesta passagem que nós citamos, Nicodemos, no Evangelho de Mateus, ela revela que há algo além também, ouvintes, apenas das meras observâncias externas, né, nas regras de conduta. Muito embora os mandamentos se constituam em diretrizes éticas a serem observadas por todos, para os que desejam ir mais além, há outros tipos de pré-requisitos. Porque Jesus recomendou a Nicodemos para que ele respeitasse as leis, e entre os judeus, né, porque Jesus era judeu e ele estava conversando com outro judeu, eles têm cerca de 600 observâncias, mandamentos espirituais, materiais que eles têm que seguir. Mas quando Nicodemos disse a Jesus que já observava todos esses requisitos, então Jesus pediu a ele que vendesse tudo e desse o dinheiro aos pobres, então o seguisse. E aí, ouvintes, está realmente o caminho, porque aquele que se desapega, ele começa a dar as costas para o caminho da ida e começa a caminhar de frente para o caminho do retorno. Então, o Nivriti Marga, né, o caminho da ida, e o Pravriti Marga, o caminho da volta, se é que eu não estou invertendo aqui os termos sânscritos, Nivriti Marga e o Pravriti Marga, o caminho do retorno, são as duas possibilidades. E obviamente que quando Jesus lhe disse me siga, obviamente que aí está implícito, ouvintes, que essa pessoa começa a seguir a sua espiritualidade, porque genericamente Jesus, o Cristo, representa aquilo de espiritual que existe dentro de cada um de nós. Então não são meramente as observâncias externas, religiosas, que muitas pessoas seguem até exteriormente, que realmente marcam que o indivíduo começou a marchar de volta, ouvintes, mas sim que ele tem que ter realmente uma postura muito mais profunda. Então, em todas as grandes tradições religiosas, nós podemos encontrar dois níveis do ensinamento espiritual, que nós sempre estamos falando aqui. Um exotérico, que é escrito com X, que é público, que é destinado à grande maioria das pessoas. E o outro é o esotérico, escrito com S, que é interior, que é revelado somente àqueles que se preparam para recebê-lo. Decorre daí o fato de que o segundo tipo de ensinamento, o ensinamento oculto, esotérico, é muito mais exigente para com um aspirante, pois implica numa radical transformação de sua vida e da sua mente, quando ocorre a erradicação completa do egoísmo e da importância pessoal, passando o aspirante a dedicar a sua vida ao serviço de Deus através do serviço a seus semelhantes. Essa transformação radical da natureza interior do homem recebeu diversas denominações nas várias tradições. É chamada conversão no cristianismo, é chamada também de entrar na corrente na tradição budista, e equivale a um novo nascimento, a uma iniciação, a uma nova percepção da vida e de seus relacionamentos. É isso, caros ouvintes, que difere realmente uma pessoa que realmente está marchando de volta para a sua morada espiritual, porque ela não se converte apenas da boca para fora, como se fala popularmente. Porque há muitas pessoas que observam, sim, os preceitos religiosos, mas não vivem realmente no seu dia a dia como pessoas espiritualistas. E isso, infelizmente, é a realidade da religião. Nós sabemos muito bem que muitas pessoas se dizem religiosas, cristãs, budistas, muçulmanos, mas vivem, na verdade, uma vida pagã. Uma vida onde o que é mais importante é o dinheiro, são as posses, são as posições sociais, são realmente aquelas coisas que não têm realmente a ver com a vida interna. Então só aquele que vive realmente uma verdadeira transformação, onde a coisa mais importante na sua vida é a espiritualidade, só esse, ouvintes, é que é realmente aquele que está voltando, está no caminho da volta, e não meramente observando preceitos, mas sim, mas tem que realmente estar vivenciando. Então esse caminho, caros ouvintes, ele é muito mais profundo, né? Porque as várias tradições falam sobre esse caminho, a senda espiritual, cujo trilhar conduz o aspirante da irrealidade das coisas mundanas e transitórias às verdadeiras coisas do espírito, à realidade eterna, ao espírito incriado e inesgotável. Esse caminho, ao contrário do que o nome sugere, não é algo exterior ao homem, porque tem pessoas que procuram esse caminho na terra, como se ele fosse inclusive um percurso que tem que ser seguido, né? Está cheio de caminhos por aí, o caminho de Santiago, vários outros caminhos aí que as pessoas fazem na terra, imaginando que caminhar fisicamente é o caminho, porque tem pessoas que são tão literalistas que até isso elas seguem ao pé da letra. O caminho, ouvintes, é a vida interna do ser humano. Não é algo exterior ao ser humano, mas consiste numa progressiva transformação da sua natureza. Um movimento que vai do egocentrismo e importâncias pessoais ao altruísmo e à ação inegoísta. É uma total virada, ouvintes, realmente na vida do indivíduo. E tem-se falado muito sobre o começo desse caminho, pois nele, caros ouvintes, há sempre um profundo questionamento, uma interrogação sobre a vida e seu sentido. Se você, ouvinte, é daquelas pessoas que realmente indagam aquelas grandes perguntas e demandam também grandes respostas, saibam que vocês estão realmente, se é que já não estão trilhando, vocês estão se aproximando a largos passos desse caminho. Pois uma das pérolas do pensamento hindu, o texto chamado Viveka Chudamani, ou seja, a joia, a diadema da sabedoria, escrita por um grande e genuíno instrutor espiritual, que foi Sri Shankaracharya, bem no início dos primeiros séculos da era cristã, mas ele viveu na Índia. Nesse texto, Viveka Chudamani se retrata bem a atitude do aspirante nesse estágio inicial. Então, dirigindo-se a um instrutor, no texto do Viveka Chudamani, o discípulo então pergunta: o que é escravidão? Onde ela se origina? Como ela é mantida? Como é removida? E o que é o não espírito? O que é o Espírito Supremo? Como se pode discernir entre eles? São perguntas, ouvintes, que obviamente não encontram respostas fáceis, porque o que o indivíduo quer com essas perguntas é ir realmente no cerne da questão, ouvintes, no cerne do que nós realmente somos, da nossa verdadeira essência, da nossa natureza espiritual. Então, quando Jesus, obviamente, caminhava com os seus discípulos, ouvintes, ele dava muitas instruções com relação a esses temas. E obviamente que Jesus tinha ensinamentos que eram reservados aos seus discípulos. Seria tolice nós crermos, ouvintes, que as escrituras cristãs, que a Bíblia contém todo o ensinamento que Jesus conferiu aos seus discípulos. Isso realmente é bobagem. A Bíblia tem muitos ensinamentos interessantes, mas ele não é a totalidade do que ensinou Jesus, porque ele sabia muito bem, ouvintes, que só aqueles que nascessem de novo é que poderiam realmente receber um ensinamento e um treinamento oculto e informações que só devem ser passadas àqueles que estão realmente voltando. Por isso é que existem aquelas passagens bíblicas que as pessoas usam aí à torta direito, né, tirando fora do contexto, quando se diz que não se deve jogar pérolas aos porcos, ou também quando uma outra frase que os vegetarianos não gostam, né, mas que também está lá na Bíblia, que deve-se dar carne apenas para os homens e o leite às criancinhas. Então, ouvintes, é apenas aqueles que realmente se converteram é que esse ensinamento oculto pode ser dado. E o segundo nascimento também, ouvintes, é uma coisa importante, pois em todas as tradições ocultas, quando o indivíduo se converte, é realmente como se ele tivesse nascido de novo. Inclusive, a sua idade começa a ser contada do zero. Então, existem muitas lápides da época de Jesus, onde se vê ali ossadas de homens já idosos, e a idade que é declarada nas lápides é de alguns poucos anos. Porque essa idade, ouvintes, é uma idade, na verdade, iniciática. Porque aquela pessoa passou pelo rito da iniciação, e não só pelo rito, mas realmente ela se transformou. Então ali homens de 50, de 60 anos eram colocados ali como se eles tivessem 3 anos de idade, 5 anos, 7 anos de idade. Então, aqueles que estão me ouvindo, que já são iniciados nessas tradições, ouvintes, sabem muito bem do que nós estamos falando. E as criancinhas, ouvintes, que Jesus chamava, na verdade, não são os infantes da nossa humanidade, mas sim são esses iniciados. São, como diria São Paulo, são os perfeitos para quem nós falamos sobre a perfeição. Então, quando Jesus mencionou, vinde a minhas criancinhas, porque delas são o reino dos céus, e que o homem precisa nascer novamente para ter, ouvintes, acesso a essa informação e, obviamente, a instruções práticas de como se transformar, são essas pessoas que nasceram de novo que são as verdadeiras criancinhas, ouvintes. Não devemos levar aqueles textos ao pé da letra. Nenhum texto bíblico deve ser interpretado literalmente, a não ser que seja uma instrução moral muito simples, porque realmente existem muitos níveis de interpretação das escrituras. E como Jesus deixou bem claro, para os gentios ele falava por parábolas, ou seja, por metáforas, por símbolos, e só aos seus discípulos do seu círculo interno é que ele explicava realmente diretamente. Então, o que nós temos que fazer, ouvintes, é nos preparar para nascer novamente. Mas as escrituras, ouvintes, também nos reportam que quando Jesus falou desse segundo nascimento, se aproximaram deles, então, rabinos, e lhes perguntaram como que nós vamos poder nascer de novo. Nós temos que voltar para a barriga das nossas mães. E Jesus, então, os encarou e disse: mas vocês são rabinos e não sabem do que eu estou falando? Realmente os repreendeu, porque realmente o novo nascimento não é algo físico, ouvintes. Ele é o nascimento, na verdade, do nosso eu superior aqui na matéria. Porque nós estamos aqui, vivos, existindo aqui embaixo, e nós já falamos com vocês que existir significa estar fora da nossa essência. A nossa vida aqui não é a nossa vida essencial. Nosso ser realmente não pertence a esse nível material onde nós estamos. Então, nós estamos aqui, ouvintes, para existir aqui, mas também a nossa alma gostaria de vir para cá. Ela gostaria de sentir, ouvintes, por intermédio do nosso corpo, esse nosso tato, ela gostaria de agir aqui nesse plano material. Então, se as nossas mães ficaram grávidas de nós para que nós pudéssemos estar aqui na matéria, ouvintes, nós também, todos, homens e mulheres, temos que ficar prenhes da nossa alma e permitir que ela atue aqui na matéria. Não, obviamente, é necessário 9 meses de uma gravidez física, ouvintes, mas sim é necessário permitir que a voz do silêncio fale através da nossa boca. Isso, caros ouvintes, que é uma busca mística, é uma busca pela vida espiritual, de alguma forma precisa acontecer na nossa vida. Nós precisamos nos sintonizar com o nosso âmago de forma que realmente ocorra um segundo nascimento. Estar perto, próximo de alguém que já tenha nascido de novo é um facilitador desse processo. Então, obviamente que quando surgem grandes iniciados, como foi essa grande manifestação do Mestre Jesus, juntamente com o Cristo, que juntos os dois, o Mestre Jesus e o Instrutor do Mundo, o Cristo, o Senhor Maitreya, conferiram à humanidade realmente uma doutrina, um corpo de conhecimentos e uma poderosa vibração que ecoa até os dias de hoje. E aqueles que tiveram a oportunidade de estar vivos e ter contato direto com o Mestre naquela época, conseguiram então, caros ouvintes, realmente uma iniciação de um nível muito superior. Então nós temos que procurar, ouvintes, estar em contato com os seres mais espiritualizados. Hoje em dia nós podemos fazer isso lendo principalmente os textos dos grandes iniciados. E se nós realmente conhecermos alguém que tenha uma profunda espiritualidade, nós devemos nos aproximar, ouvintes, porque há coisas que não podem ser transmitidas pela palavra. É isso, caros ouvintes, o verdadeiro significado de ser um iniciado. Porque a iniciação, normalmente, são representações onde o indivíduo é levado a ter experiências internas, transformações da consciência, e não é uma transmissão oral de conhecimentos. É uma transmissão muito mais de experiências internas e também de forças, de energias, assim como a mãe transfere para o seu filho muitas das suas energias, o mestre espiritual, o iniciado espiritual, transfere para o neófito muitas experiências através do caminho lunar, que não é um caminho racional, não é um caminho de explicações, de verbalizações, mas sim é um caminho de forças, de energias. Então tudo isso, caros ouvintes, nos espera, e obviamente que nós fazemos votos que cada um de vocês, o quanto antes, esteja dando seus passos nesse caminho, cada um na sua velocidade, cada um a seu tempo. Obviamente que nós temos a mais absoluta certeza que cada um de nós anda, caros ouvintes, nesse caminho com uma velocidade diferente, mas todos nós temos o mesmo objetivo. E esse programa está a serviço, ouvintes, desse caminho. Mas vamos continuar falando dele no nosso segundo bloco. Então agradecemos a todos que estão ao vivo aqui comigo nesta segunda-feira acompanhando o nosso trabalho. Vamos fazer o nosso tradicional intervalo. Dentro de 3 minutinhos nós voltaremos. Vocês ficarão também, como sempre, com o nosso convite lá da Levir, para que vocês venham nos apoiar, ouvintes, para que esta luz permaneça acesa aqui nas noites da internet, levando a mensagem, ouvintes, da espiritualidade, a mensagem dos mestres do Oriente, da grande fraternidade, da compaixão e da sabedoria para todos aqueles que estão buscando. Já já voltamos, ouvintes, com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje. Até já! Sim, ouvintes, retornamos agora com o segundo bloco do programa Lux Esotérica de hoje, agradecendo, como sempre, o prestígio daqueles que estão nos acompanhando ao vivo e também a vocês que nos ouvem a qualquer momento do dia ou da noite, nas gravações que estão disponíveis aqui na opção Lux Esotérica do menu da rádio e lá na seção de áudio da loja esotérica virtual. E também, eventualmente, a vocês que estão recebendo o disco com esta gravação, caros ouvintes, no futuro esperamos que essa mensagem ainda seja útil a todos aqueles que estão buscando. Muito obrigado pela audiência e pelo prestígio. Mas vamos dando continuidade, ouvintes, às nossas considerações sobre o caminho da espiritualidade, ouvintes. Porque se existe, ouvintes, um ponto de mudança, um ponto de mutação, onde o indivíduo sai do caminho da ida e passa o caminho da volta, ouvintes, é porque realmente existe uma mudança. Mas o que nos impede de mudar, ouvintes? Esta que é a questão. Porque muitas pessoas realmente se aproximam de mim ou de outros espiritualistas e perguntam realmente como aqueles que perguntaram a Jesus o que, que elas precisam fazer para realmente se transformarem. E obviamente que as receitas são as mesmas de há milhares de anos atrás. Mas também as respostas, ouvintes, eu acho que são as mesmas. Porque as pessoas dizem assim: eu não tenho tempo para rezar, eu não tenho tempo para meditar, eu não tenho tempo para ler, eu não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo outro, ouvintes. É isso que as pessoas sempre disseram, porque elas têm, obviamente, os seus hábitos, as suas rotinas, que já estão pré-estabelecidas, e é por isso que realmente as pessoas não mudam, porque elas não fazem o devido esforço. Mas há um lado ainda mais oculto aí, ouvintes, porque realmente o que acontece verdadeiramente, se a pessoa diz que não tem tempo, ouvintes, ela está querendo dizer uma outra coisa. Porque quando, ouvintes, nós realmente gostamos de uma coisa, quando nós realmente amamos uma coisa, nós damos tempo, ouvintes, para essa coisa, para essa pessoa, para esse estudo, para essa prática. Nós sabemos quão importante, quão gostoso que é nós estarmos com a pessoa amada, nós estarmos com o livro que nós gostamos, quando é estar com os amigos que nós amamos, ouvintes, e quando nós estamos com essas coisas, com essas pessoas, o tempo passa muito mais rápido. Então nós dizemos que realmente esses foram momentos prazerosos. Então isso foi a demonstração, ouvintes, que nós amamos essas coisas que fazem o tempo aparentemente passar mais rápido. Então quando a pessoa diz: eu não tenho tempo para meditar, não tenho tempo para ler, não tenho tempo para estudar, ouvintes, o que a pessoa está dizendo é que ela não ama rezar, ela não ama meditar, ela não ama ler, nem estudar, nem ter uma disciplina espiritual. Aí, caros ouvintes, é que a coisa pega. É por isso que as pessoas realmente não se transformam, é por isso que as pessoas, inclusive, não evoluem, porque realmente elas não aprenderam ainda a pôr o seu amor nas coisas espirituais. Porque se nós realmente amássemos essas coisas, nós estaríamos dedicando realmente tempo, nós teríamos também aquilo, caros ouvintes, que tempera todas as coisas na nossa vida aqui nesse mundo material, que é o prazer. Porque os verdadeiros espiritualistas, ouvintes, são aqueles que têm prazer nos seus atos espirituais, né? Nós temos prazer com muitas coisas físicas, gostamos de comer, gostamos de passear, gostamos de nos divertir, gostamos de sexo, gostamos de música, gostamos realmente de muitas coisas aí que realmente são prazerosas fisicamente e emocionalmente. Mas enquanto nós não descobrirmos os verdadeiros prazeres da nossa mente e os prazeres do nosso espírito, ouvintes, porque, como disse, aliás, Aristóteles, né, o prazer, ele complementa o ato. Qualquer ato, caros ouvintes, qualquer ação, se ela nos dá prazer, ela complementa, ela eleva aquele ato até uma dimensão maior. Então, se nós não acharmos prazeroso meditar, rezar, praticarmos um ritual espiritual, cantarmos as músicas espirituais, sentarmos para ler um livro sobre espiritualidade, pensar a esse respeito, ir numa palestra, ir numa conferência, assistir uma peça de teatro com um tema mais profundo, ou realmente frequentar, ouvintes, aquelas pessoas, aquelas reuniões, aquelas organizações que falam da espiritualidade, nós precisamos sentir prazer nessas coisas. E porque o homem está muito apegado aos prazeres sensórios, aos prazeres realmente da carne, tem até uma churrascaria aqui em São Paulo que chama Prazeres da Carne, exatamente por isso que a pessoa não vai para frente. É preciso, ouvintes, treinar, descobrir os prazeres da espiritualidade, que são realmente muito profundos, porque eles se abstraem do corpo físico, eles vêm da nossa alma. Então, aquelas pessoas que começam a ter os lampejos desse prazer, começam a sentir realmente uma satisfação muito mais profunda, um amor, caros ouvintes, que não é aquele prazer simplesmente físico, não é o amor erótico, não é o amor simplesmente do contato, mas são aquelas características do amor que são mais profundas. É a compaixão, é a devoção, é realmente a elevação da nossa consciência, aquele amor que Jesus pediu que nós tivéssemos por nós mesmos. Nós só teremos quando nós realmente tivermos desenvolvido essa percepção interna. Então, enquanto nós estivermos presos aos nossos próprios hábitos e rotinas, e obviamente que eles são herdados da cultura na qual nós vivemos, da tradição familiar ou da nossa tradição religiosa, nós estaremos realmente longe de caminharmos de volta, ouvintes, para a nossa essência espiritual. Porque a nossa mente estará acostumada a movimentar-se na superfície da existência, tornando a nossa consciência condicionada e mecânica. E ela não consegue dar atenção às questões mais profundas da vida. É aquele famoso, eu não tenho tempo para isso. Na verdade, o hábito da desatenção e a superficialidade é algo tão arraigado na mente humana que torna as questões mais profundas e as questões mais sérias, espirituais, como aquelas que nós estamos falando nesse programa, né? São coisas que as pessoas que estão nesse nível de apego, de limitação, chamam de coisas abstratas e destituídas de valor prático. Esse é que é realmente a realidade. Essa é a realidade. As pessoas acham que a espiritualidade, que a intelectualidade, são questões abstratas e que não servem para nada. Não são coisas práticas. E isso não vai resolver nada para a existência da pessoa. E essa pessoa que diz isso, ouvintes, não percebe, obviamente, a sua essência. Não percebe que são essas questões é que são realmente as verdadeiras questões humanas. Então não é à toa que a interrogação e o questionamento encontram-se no começo da caminhada espiritual, pois ela tem o poder de nos sacudir desse torpor mental e de romper com o círculo de autopreocupação, de autocentralização em que estamos inseridos, e de nos fazer pensar detidamente sobre a vida, seu propósito e seu significado. E é assim, caros ouvintes, que nós podemos começar a caminhar. E como nós vimos anteriormente, o homem preso ao exterior, aos estímulos do mundo externo, move-se na superfície da existência, condicionado, agindo mecanicamente, e está destituído de um sentido para a existência. O questionamento e a interrogação, então, é que vão marcar para ele o caminho, o começo do caminho do retorno à totalidade da vida, quando ele descobre que é possível caminhar por si mesmo e que pode libertar-se do condicionamento imposto pelo mundo. Então, nesses momentos, caros ouvintes, é o momento da mutação. Muitas vezes, só quando a pessoa passa por uma crise na sua vida, quando ela perde coisas ou pessoas muito importantes, é que a pessoa é realmente confrontada pela própria existência com questões realmente mais profundas. Porque ao ter uma decepção muito grande na vida, uma grande desilusão, ou quando uma pessoa que era muito cara, um parente ao qual se tinha apego, desaparece, muitas vezes sem sobreaviso, então a pessoa começa a procurar ouvir alguma coisa. E pode ser um começo, obviamente que não é o melhor dos começos, mas é melhor começar da onde nós estamos e, obviamente, que para resolver, caros ouvintes, a ignorância, nós precisamos primeiramente reconhecer que nós o somos, que nós realmente estamos fora da nossa essência. Então, nós não podemos realmente olvidar, ouvintes, que há realmente questões, né? Muito profundas, que obviamente surgem na cabeça das pessoas que estão assim se transformando, né? Então surgem questões de como viver corretamente, né? Que tipo de vida conduz à verdade, à realização, a Deus, né? O aspirante então defronta-se com a questão das qualificações que devem estar presentes nesse caminho, e elas, né, todas essas qualidades estão dispostas, elas são descritas em quase todas as tradições religiosas, e o ponto comum em todas elas é que deve ocorrer uma profunda mudança de hábitos mentais, e obviamente isso se dá devido àquele maravilhoso e profundo princípio hermético, caros ouvintes, que nos diz que o universo é mental. É o princípio do mentalismo, porque o pensamento precede todas as ações, que é também um antigo preceito budista. É hermético e é budista, e não por acaso, porque justamente o Buda é a última das encarnações daquela grande alma que há 50 mil anos atrás se encarnou no Egito. E foi uma encarnação tão importante que começou a se chamar de um deus, o deus Thoth. Mas é a alma mais evoluída que já pisou sobre essa terra. Então no budismo também se diz que o pensamento precede a ação. E Hermes nos ensinou o princípio do mentalismo. O universo é mental e sempre o que está dentro de nós, ouvintes, precede o que acontece fora de nós. Então, infelizmente, na maioria de nós, o pensamento é descontrolado, egocêntrico e tolo. Nossas ações tendem a seguir, lamentavelmente, outra vez, esses padrões. A mudança essencial deve originar-se no modo de pensar. E as qualificações, que obviamente são necessárias, elas atacam essas questões de forma direta para que, obviamente, haja essa mudança. Então, há muitas tradições, ouvintes, que nós podemos estudar, qualquer que seja a nossa religião, a nossa filosofia, ali estarão qualificações que nos levam a ser praticadas, ouvintes, se a pessoa tiver realmente prazer em se transformar e aplicar essas qualificações. Todas as religiões têm instruções de quais virtudes, ouvintes, têm que ser empregadas. Mas enquanto tiver aquela conversa de que não tenho tempo, que na verdade quer dizer que a pessoa não ama a espiritualidade, ouvintes, aí realmente não adianta. Por exemplo, vamos tomar aqui a filosofia da Vedanta, que é uma das seis darshanas, ou seja, uma das seis escolas filosóficas da Índia. Nela, caros ouvintes, na Vedanta, se explanam sobre as quatro qualificações que são necessárias para o caminho espiritual. Em sânscrito, elas são chamadas e descritas como Viveka, Vairagya, Chatsampati e Mumukshutva. E ao decorar, ouvintes, nessa tradição, o indivíduo então tem elementos mentais para pensar como aplicar. Porque Viveka, que é a primeira das qualificações da Vedanta, significa discernimento entre o irreal e o real, entre o falso e o verdadeiro, entre o útil e o inútil. E Viveka, ouvintes, é aquela percepção atenta que busca sempre o essencial e desvincula-se do superficial. E é a falta dessa percepção que faz as pessoas correrem atrás da fama, do poder, do dinheiro, crendo que tais coisas são as únicas que realmente são essenciais na vida. E obviamente que isso é uma ignorância. Viveka é aquela percepção purificada que distingue o real do ilusório e assim nos aproxima da realidade, das coisas como elas são. Agora, além de Viveka, existe também a qualidade de Vairagya. Vairagya significa, ouvintes, desapego, o desprendimento, a ausência de interesse pessoal. Isso realmente é uma coisa difícil nos dias de hoje, ouvintes. E obviamente que ela decorre necessariamente daquele discernimento que é Viveka. Se a pessoa não tiver discernimento, não tiver Viveka, ela não vai atingir o desapego e o desprendimento. Porque quando se percebe que uma coisa é ilusória, não nos apegamos a ela. As gotas de água não se aderem às pétalas da flor de lótus. Vairagya implica num estado interior de liberdade em relação às coisas transitórias, não se apegando ao que é irreal e falso. A mente fica livre para investigar ainda mais profundamente acerca da vida e do seu imenso significado. Então, além de Viveka, o discernimento, e Vairagya, que é o desapego, a Vedanta, que foi exposta por Shankaracharya, também chamada de Shankara, existe a qualidade de Satsampati, que são joias, caros ouvintes, são preceitos de conduta, né, que delineiam os princípios de uma conduta equilibrada e harmônica. Essas qualidades são o domínio da mente, que implica em prestar atenção no que se faz e não deixar a mente vagar, pois a mente é extremamente difícil de controlar, mas pode ser controlada por uma prática constante, como nos diz o Viveka Chudamani. O estudante compreende que com o tempo e com a atenção que deve ser empregada, se abre essa qualidade que é fundamental no caminho. Depois vem o domínio da ação, que implica em agirmos em equilíbrio, sem tensão, fazendo aquilo que nos cabe. E para muitas pessoas isso é difícil, pois elas querem se ocupar com muitas coisas, quando na verdade nós devemos nos ocupar somente com o nosso próprio trabalho. E por isso estão constantemente intrometendo-se no trabalho alheio, causando confusão e conflito. Uma vez que o nosso pensamento foi dominado, a ação seguirá o seu curso com harmonia e autorresponsabilidade. Dentro das 6 Satsampati, ouvintes, vem a tolerância, que é a próxima qualidade. E ela, obviamente, decorre das anteriores. Como não possuímos o hábito da autocrítica e da auto-observação, o caminho mais fácil é culparmos os outros pelas nossas falhas e pelos nossos fracassos. A tolerância significa aceitarmos os outros como eles são e procurarmos viver sempre em harmonia com nossos semelhantes. Mais uma vez, a atenção é aqui de grande importância. Outra qualidade de Satsampati é o contentamento, que implica em total aceitação do que vem a nós, sem rancor nem reserva mental de nenhuma espécie. Porque o homem comum não se dá o trabalho de compreender a vida e sua existência. E ele tende a sempre a reagir ao que lhe ocorre, sem, obviamente, ter contentamento. E o contentamento significa que sabemos que a lei, aquela lei que nós estudamos, ouvintes, a lei do karma, que é ação e reação, e a lei do dharma, que é o nosso dever, essas leis são sábias e nos trazem apenas aquilo que nós merecemos. E que os problemas que enfrentamos são apenas o retorno das nossas ações passadas, que por nós mesmos foram praticadas, mesmo que seja em existências anteriores. Uma atitude de contentamento tranquiliza a mente e torna o nosso viver mais fácil. Também, caros ouvintes, mais uma qualidade é a perseverança, uma forte disposição interior que nos auxilia a suportar as agruras do caminho. Se percebermos que trilhar o caminho é supremamente importante, a percepção que devemos ser perseverantes deverá instalar em nós essa firme resolução de trilhá-lo até o fim. E por último, dentro das 6 qualidades de Satsampati, existe a confiança, ou também a fé. E é uma fé, caros ouvintes, é uma confiança na lei e em sua sabedoria. E confiança no instrutor que está sempre pronto a auxiliar o aspirante que se tornou digno de ser auxiliado. Pois se existe uma coisa fundamental no esoterismo, ouvintes, é que quando o discípulo está pronto, o mestre realmente aparece. E nos períodos de extrema dificuldade, provas, a luz, a confiança na lei e no mestre, a fé, realmente, ouvintes, na sabedoria, são como um bálsamo que alivia os tormentos do aspirante, renovando-lhes as forças para prosseguir no caminho, na senda, e que vale realmente ser trilhada esta senda. E aí são as qualidades de Satsampati, mas falta ainda uma das 4 grandes qualificações do Vedanta, que é Mumukshutva, que é geralmente traduzida por um intenso desejo de liberação da roda de nascimentos e mortes. É um amor, uma devoção profunda, caros ouvintes, um desejo de união com o Supremo. E no livro Aos Pés do Mestre, essas qualificações são também abordadas, caros ouvintes. É a ele que nós remetemos a vocês. E o mestre Kutumi traduziu Mumukshutva simplesmente como o amor, pois esse livrinho Aos Pés do Mestre, que são instruções do mestre Kutumi para Krishnamurti ou Alcione, como por esse pseudônimo que ele assinou o livro. Então o livro nos fala que de todas as qualificações, esse amor, que é Mumukshutva, é a principal. Pois tendo suficientemente amor, caros ouvintes, todas as outras qualidades virão. Mas todas as outras sem o amor nunca serão suficientes para levá-lo adiante na senda. É, na verdade, esse amor, ouvintes, que todos os verdadeiros mestres sempre pregam, ele é um desejo de união com o Supremo, com Deus, de modo que o aspirante, por sua total entrega, torna-se um canal purificado por onde as bênçãos e a força da divindade possam fluir, alcançando seus semelhantes. E quanto maior é o avanço na senda, maior é o inegoísmo, mais pleno e intenso é o sentimento de amor para com todos os seres. É isso, ouvintes. São essas as qualificações que a Vedanta nos fala, e obviamente que desenvolvê-las é muito importante. Mas como ressaltado aqui no final, O mais importante de tudo, caros ouvintes, é o amor. Como disse o apóstolo Paulo, de nada adiantaria saber todas as coisas se nós não tivéssemos amor. E se nós não amarmos, caros ouvintes, o caminho com tanta intensidade como nós amamos as coisas da matéria, nós realmente não o trilharemos. Com certeza, ouvintes, nós desejamos que todos vocês se abram, caros ouvintes, se desabrochem para essas qualidades, pois realmente o amor é o mais importante de todos, assim como nós transmitimos esse amor, esse carinho, e nós recebemos de vocês também muito amor, muito carinho. É a partir daí, ouvintes, que nós podemos traduzir todas essas vibrações em coisas boas para nós começarmos realmente a trilhar definitivamente esse caminho. E é a isso, ouvintes, que está dedicado o nosso programa, que está terminando no dia de hoje, agradecendo sempre o prestígio de todos vocês. Vamos, ouvintes, fazer a nossa última vibração. Convido a todos vocês para participarem. Vamos fechar os nossos olhos e uma vez mais focalizar a nossa consciência no ponto dos nossos corações, sentindo ali o nosso batimento cardíaco. Vamos, ouvintes, no centro dos nossos corações visualizar uma vez mais a nossa chispa divina, a joia inefável, a joia do discernimento e do amor que está dentro de nós, engastada sobre o lótus dos nossos corações, que essa joia comece a brilhar intensamente, emitindo o seu brilho, que essa luz preencha todo o nosso ser, que ela envolva totalmente o nosso corpo e se propague pelo espaço, iluminando a tudo e a todos, e principalmente se projetando diante de nós no caminho de evolução que nós pretendemos seguir. Vamos, caros ouvintes, nesse momento solene, procurar compreender, internalizar, realizar o sentido das palavras do mantra do ser interno, que nos dizem o seguinte: mais radiante do que o sol, mais puro que a neve e mais sutil que o éter, é o ser que habita o nosso coração. Esse ser sou eu. Esse ser somos nós. Unidos a toda a vida manifestada no universo. Paz. Paz. Paz a todos os seres. Amém, caros ouvintes. Paz profunda é o que nós desejamos a todos vocês. Que esse programa esteja sempre a serviço desse espírito da verdade, sempre com muita alegria, com muito entusiasmo. Terminou o programa de hoje, mas vai prosseguir aqui a programação musical interativa democrática da Rádio Esotérica FM. Desejamos a todos vocês um ótimo final de noite, um bom descanso, ouvintes. Esperamos ter a companhia de vocês nos nossos próximos programas. A todos vocês enviamos, finalizando o nosso programa de hoje, um forte, um fraterno, um caloroso abraço, ouvintes. Até a próxima edição do programa Lux Esotérica.